E aí, rapaziadinha, você sabe quem sou eu? Se você não sabe, foda-se, meu. E atenção, os bruxos lendários do norte, região sul do país. De café da manhã, que tá um pouco de cedo, eu pelei pra acompanha, vou tomando chacina de camomila. Mas calma, minha, o que não falta é proteína. Precavido de quebra, levo no bolso a camisa. Trabalho G pela modéstia, parte a gente acontece. Quanto formos Deadpool, cês não passam de lanterna. E podem tentar nos calar, nosso crescimento escalar. Quer nos alcançar? Gastação é com material escolar. E sim, meu som é uma construção com boa sacada. Sou péssimo no jogo em poxa, que só lanço pedradas. Massacre da motosserra, o que fazem com a natureza? Massacre do microfone, o que eu faço de natureza? Jura que só entrei pra fazer melodia. Eu fui convocado pra ajudar a compor a nova Ilíada, criando classics, só que sem nicotina. E se o rap morrer, usarei de necromancia. Não mete o nariz onde não é chamado, ou ele some nessa cena. O Voldemort não ousa falar meu nome. Eu sou um robô, tua brisa, e você fez B.O. Agora tá preocupadão mais do que o C3PO. Pra te ultrapassar o limite que o céu dá, mandam links do meu som pra resgatar Zelda. Bebo criatividade mais que o Homer bebe doce. Pro meu som não tira sono igual a MC Jimmy Puff. 0800 é trampo, ninguém se consagra nosso. Moral e marra na track, só tua mina flagra tosse. Para de chorar comédia, pesquisa lá no que pede. Cê tem 30 anos de rap, não sabe que é braca tosse. Chora boneca, crack, um death break é 10 punch pra cada mordida de que seja. Vem o teu som, bebezinho, cês falharam na missão. Eu sou aqui na da mesa, vai. Bate a cabeça lá atrás. Vim cobrar sua falta de rima e não espero cene. Tô cuidando bem da imagem, pois eu gero meme. Eu quero game, enquanto nota zero do tênis. Incendeio toda a pista e jogo querosene. Eu já lavei a roupa suja enquanto estou seca. Eu ganho de olhos fechados se eu pisco breca. Não vou pagar de santinho, pois meu disco peca. Se não tocar na balada, vai pra discoteca. Dispenso ideia, corto e digo sim, bolô. Ressuscitei a letra morta e veio sem bolô. Fiz do rap religião e virei sim, bolô. Sem ligar pra quem tava em cima e depois sim, bolô. Porque dá irritação, isso não é brigajão. Seu trabalho pra fazer punch é mais que obrigação. Mesmo que pra 0800 você diga não, até sua língua presa tem direito à ligação. Cognitivo, ativo, liricamente ativo, louco, vivo. Você fica mais inseguro que quem deu pro nome, sem preservativo. Tudo que dizem, fingem, tudo que fingem, dizem que se for. Eu quero maconha, quero Nutella, quero boquete, e aqui sou. Gente, niga, trago a moléstia. Só mais um baiano, boca suja, com droga e pouca modéstia. Neto de alcoólatra, filho de alcoólatra, jovem alcoólatra, amigo, então bora pra 0800, minha gig. Inveja não antes que papai do céu te castigue. Notório sem ser big, se quer me stalkear, vou te contar, sou o Odiche, meu pau é da cor da Peppa Pig. Amo vocês como uma cela, ama Michel Temer. Ouço vocês como roqueiros, ouvem Rick Renner. Eu tô sublime, cês são Skies em telecine. E eu tenho a mão do santa que eu podia jogar no Denver Nuggets. Que eu mastigo feito MCs, punchline, meia boca, flow demodê. Não mergulha se cê nunca nadou aqui, ou acaba tipo Domingos Montanhê. Fila da puta, capota, loura, dando brota. Zilha morta, então se bota, que eu fecho a porta pra conversa torta. Gravou nota, idiota. Que eu não devo nada a ninguém. Foda-se, passe bem.